mulheres e drogas, fama é ficção. Eles me amam e me odeiam, é lei do cifrão. Por causa de inveja, luxo ou rejeição. Caim matou Abel, irmão matando irmão. Somos um povo amaldiçoado, vivendo na Coab com a ajuda do Estado. Adoradores da mancada, artista safado. Foda-se todos os rappers que fecham com o diabo. Mais uma vez eles perdem minha alma. Você sabe bem como é. Todos esses niggas acham que a gente tá brincando. A diferença entre eu e eles é que eu sempre soube o que eu tava fazendo. Um oferecimento tropa do BG, assinado BG. Borges, único. Não me coloque na mesma conversa que os MC limitados do meu estado. Vale algum rapper do Rio que não tenha se inspirado, me copiado. Eu sou o 01 dessa merda, mesmo no topo, mesmo lá embaixo. Ele pode me chamar de marrento, nenhum dele pode me chamar de falso. Olha como o nego faz a wave. Agora é fácil ela me amar. Eu passei por merda nessa surf. No deserto eu não passo e choro. É o gueto gosto, me sinto sozinho. Meu povo sangra sozinho. Eu sou Malcom, não sou Marte, eu tenho uma arma comigo. Pra todo filha da puta que me manda recadinho. Acabei com rap festival, imagina contigo. Reformulado no padre, fê bem criança infantil. Com 15 anos de idade, sabe a desmontou, fugiu. Entre a fome e a riqueza, pátria amada, meu Brasil. Coroa na maquininha, ouvindo Furacão 2000. Olha como o nego faz a wave. Agora é fácil ela me amar. Muito fácil, mano. Eu passei por merda nessa surf. No deserto eu não passo e choro. Olha como o nego faz a wave. Agora é fácil ela me amar. Eu passei por merda nessa surf. No deserto eu não passo e choro.